tempo que não quer passar. Dorme pelos cantos e me faz pensar. Certo com um corte que não quer doer. Olho pro espelho sem me conhecer. Olho pro espelho sem me conhecer.